saindo. É a hora de chorar por você. Quando meu navio for saindo, é a hora de chorar por você. Vou andar no mundo inteiro levando você em meu coração. Vou andar o mundo inteiro levando você em meu coração. Quando meu navio for saindo, é a hora de chorar por você. Quando meu navio for saindo, é a hora de chorar por você. Vou andar o mundo inteiro levando você em meu coração. Vou andar o mundo inteiro levando você em meu coração. Coração, vou andar o mundo inteiro levando você em meu coração. Quando meu navio for saindo, é a hora de chorar por você. Quando meu navio for saindo, é hora de chorar por você. Pa pa para ba ba ba ba ba ba.